faça esse controle para curvar direito. Ciente, até aeronave à vista. Ciente. Turn 3, 145, speed should be now 180 for traffic coordination. 180, slow down to 180, turn 3, 145. Trip 5488, vetoração, esquerda, proa 060, descendo para 2000 pés. Nessa proa, vai interceptar o localizador. 060 para 2000 pés, nessa proa, interceptar o localizador, trip 5488. Quilo Romeo, acho que eu vou cancelar a instrução anterior. Vai prosseguir para a rotatória e vai chamar a torre agora, 1186. Quilo Romeo, acho. Prossegue a rotatória 186, traço Romeo Rota. Alô, Salvador, 155 é via chegada? Ainda não, capitão. O senhor vai descer para 5000 pés, é o número 5 para pouso, velocidade 220. 220, número 5, 5000. 130 com 11. 130 com 11, ok, obrigado, Lilo de Boa. Torre, Salvador, de Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, ingresso nacional 17, reparte final de 3 milhas. Reportará 3 milhas, Romeo Oscar. Web 729, passou a Lagoinha, vamos prosseguir para 5000. 5000, 729. Trip 5488 está autorizado a aproximação em LF. Autorizado a aproximação em LF, 5488. Condições de agilizar para 1-7. Afirmativo, seu. Agiliza na medida do possível, reporte mais 3 milhas. Reportará 3 milhas da 1-7, não deu. IOS approach to 3145. Good, through 145. Completing approach, check landing gear, and you can attack the control tower frequency. 1186 for landing instructions. 118.6 to 3145, good day. Hey. Localizador, trip 5488. Livre LS, trip. Aguarde transferência de comunicações. Guardando transferência 5488. Altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 7 no Solo 925, solo 1 no meio, livre direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, boa tarde. 9. Conselho Salvador, Alfa Vitor Juliette, ingressando com os dois alados. Ciente Alfa Vitor Juliette. Salvador Tower, good afternoon. Turn 3145 on final landing gear dialog. Roger, turn 3145, wind 100 degrees with 12 knots, QNH 1013, standby for clearance to land. Standing by, turn 3145. Azul 4118, táxi. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera da 90 Torre, 1186, altímetro 90 no 3. Já está com Pátio Índia Alfa, 10, ponto de espera, Torre 2614, 1186, altímetro 90 no 3. Boa tarde, é o 1925. 1925, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, posição 02, com 1192, boa tarde. 117, livre táxi, bate 5. Recife 5488, muito boa tarde. Na EDS, na sua escuta. Boa tarde, Trip 5488, repórter externo, número 2 para pouso. Boa tarde, externo, 5488. 1360 para Confins. 3217, autorizado Confins, 1360, via Perto 16, cola 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda Bridge, controle 1198, aciona 5453. Paciente 360 para Confins e Upperslow 16, decola da pista 10, saída da EL após Leda, após Bridge. Chama controle 1985450, transponder 3217. 5453, transponder. 5453, 3217. Fala 35219, paciente da Romeu, transponder 1980 para a vitória da conquista. 219, qual é o OBT? Ok, Lima. Alfa Vitor Juliette, inicie manobras de 360 pela direita agora. Caio Sama, não, 360 pela direita, Alfa Vitor Juliette. 1399, boa tarde. No 399, São Paulo, autorizado, nível 360, via Perdulu 16. Decola 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 1198, transponder 5455. 5488. Sente o Trip 5488, vento 1100 graus com 11 nós, altímetro 1013, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso, Trip 5488. Puxa sonar. Chamará. Ground, good afternoon, 3145, aqui que não. 2145, that's approved by Alpha Juliet, gate 06. Alpha Juliet, confirm the gate, please. 06. Gate 06, that's 3145. Bound, Lima. O 1755 intercepta o curso localizador e aproximação para pouso. Vamos checar o trem, torre 1186, 1755. 1186, boa. Boa. Para que a sua pouso na bata. Sente para Romeu Lima, estamos com sequência de aeronaves no ILS. Siga via litoral, reporte Itapuã. Vai seguir pela litoral, reporte Itapuã. Tem condições de pousar na 35, caso agilize o serviço. Sente grato pela informação. Reporte farol de Itapuã, o Papá Romeu Lima. Vai reportar no farol. Web 729, livre ILS. IBLS 729. Alfa Vitor Juliette, chame a torre agora, a frequência 1186. Na torre 1186, Alfa Vitor Juliette. Lembro 01, voe na proa 345, chame para a descida. Proa 345, descida autorizada até 2.500 com 1.013. Até 2.500 com 1.013, eu estou. Gente, mantenha Itapuã, aguarde para seguir para 35, o Papá Romeu Lima. Iniciando a espera Itapuã, o Papá Romeu Lima. Salvador, muito boa tarde, gol no 755, passou externo, final e ele é sexo no zero. Boa Boa tarde, 1755, vento 110 graus com 119, altímetro 1013, aguarde pista livre. 1013, aguarda, agora 1755. 5488, solo 123, liga direita, solo 121, decimal 9. 219, né, agora. Solo TP5, 488, livrando na sua escuta, vai pro pátio de 3. 5488, táxi em frente, quilo pátio 3. Quilo pátio 3, muito obrigado. Como 755, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0 no 3. E 13, livre pouso, pista no 0, gol no 755. Papai Romeu Lima segue para a sinal da 35, para o final de uma milha. Vai seguir para o final de 35, reportando uma milha fora. Papai Romeu Lima. Para o Olimpo 01. Está mantendo a proa 3:45, fins evitar as decolagens da pista 10. Afirmativa 01, informa que a entrada para o Olimpo será para o Olimpo. Ok, anotei. Está voando sobre água, 10.500 pés de altitude no momento. O senhor vai partir direto para a duna, descer para 2.000 para o ILS. Voo no 075. Duna descendo para 2.000, voo no 075. O ILS, 729. 729, ciente, em aproximação para pouso, vou checar o trem em redução, chamar a torre. 1186, câmbio. 86, bom serviço. Boa. 119, decimal 8, transponder 5471. 200 para a pista, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, para a curva direita, agora ia para o controle 119, 8, Sente solo aos 2.6, livre táxi até a bata, reparte livrando. Vai reportar livrando, o Lima. Livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-3. Livre pouso, 5-7-2-9. Azul 4-1-1-8, decolado aos 2-7, um controle 1-1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Papá Romeu Lima, pronto, 1-7. Sente frequência livre estacionar, Papá Romeu Lima. Vitor Juliette, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-3, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Vida colona, se escuta. Azul 41-1-8, este é o controle Salvador, contato radar estabelecido, ao passar 2000, girar à direita, Leda, 41-1-8. 2000, direita Leda, 4118. Afirmativo, 4118. Na sua posição de 1 hora, 13 milhas, rumo norte, aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira, passando 3.400 e descida para 2.500. Aeronave patrulha, um P3, câmbio. Crescente, 4118. Web 5729, sala aos 28, ao livrar direito 21-9, boa tarde. Levando direito agora, está mais solo 1219, Web 5729. Alfa Vitor Juliette, confirmando o vento 1110 graus, 129, livre pouso, pistão no 7. Alô, Salvador, boa tarde, Web 5729. Vem para o solo, Salvador. 5729. 5729, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Não, fazer reportagem da Juliette, é 5729. Solo Gol no 399, posto de estacionamento. 1399, quente, aguarde. Aguarda. 729 vai ingressar via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, objeto 5, 7, 9. Pro, tem uma aeronave da Goa Sudoeste e vamos aproximar esse tráfego para depois o Olimpo girar como número 2. Ciente, 0. Alfa Vitor Juliette, solo aos 3-0, livre backtrack após com a pista liberada. Controle Salvador, gol no 395, informação Romeu. Gol 395, este é o controle, meu cordial, ajuste agora 1013, via chegada mar e desça para 2000. 1013, via desça para 2000. Tempo 01, voo visual na proa 280. Esquerda 280, me esperando. 4, puxa a senhora no 5, chão para início de táxi. Gente, puxa a senhora para o lado 5, chão para início, 3 no 4. Toró inicia voo sobre o continente. Sim, batizou. Passaredo 2231, boa tarde, um minuto, cópia. Já vai chamar o gol no 075, checado. Obrigado, boa tarde. Boa. Ainda em contato visual com o campo, confere. Afirmativo. Ok, vai ser instruído a chamar a torre agora, para o toque arremetida. A aeronave que o antecede é a aeronave da Gol, está 6 milhas para o toque na pista 10. O Olympus 01 pode abandonar para o 280, prosseguir para o circuito, chamar a torre 118612. Câmbio. Para o circuito transvisual, chamar a torre 186, agradece a coordenação Olympus 01. Positivo. Controle Salvador, muito bom, 35266, transfere cruzando 260 para 160, sente deformação, ouviu? Trip 5266 transfere, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1013, na via chegada a Mare, desça para 2000. 2013, pare para 2000, muito obrigado, senhor, 5266, autoriza, livrado as restrições. Positivo. Tá liberado, eu vou até corrigir a sua instrução. O senhor pode voar direto em TAB, descendo para 2000 sem restrições. Eu vou corrigir a instrução do trip. Eu preciso apenas de uma velocidade de 250 nós, para compatibilizar com o tráfego à frente. Ok, então vai bater 250 nós, 5266, direto em TAB. Muito grato, senhor. 5266. Nós, Olympus. Pode parar na final, Olympus. 1075, informo Papa 3, P3 Alpha Mike da Força Aérea Brasileira, aproximando-se à sua esquerda, 1.500 pés para ingresso no circuito de tráfego da pista 10. Tente, gol no 075. 5 ano, azul 4. 1-1-8, obrigado, bom trabalho. Boa. Salvador, TAN 3217, está no gate 4, ponto para pushback, acionamento. É o número 2 do setor aguagem. Modificando as instruções, dono 395, voe Duna, desça para 2000 para o ILS. Duna 2000 ILS, dono 395. Contact voo 1399 com 145 a bordo, altera na galeão, 4 horas de 5. 1399, 145 a bordo? Afirmo. Taxi via Indy Alpha, ponto de espera, cemitério 18.6. Indy Alpha Turinja Juliette, ao controle. Turinja Juliette, 7 pessoas a bordo, prossiga para Paripe, 1013, câmbio. 75. Helicóptero Hotel Juliette Romeu, controle Salvador. Prossiga, controle da frequência. O senhor está autorizado a livrar a frequência do controle, quando mais próximo de Aracaju, será 1203, boa viagem. Ok, 1203, muito grato, até a volta. Até o Juliette Romeu. Até. Salvador, gol 1399, ponte 010, pronto. Boa tarde, gol no 399, informo P3, Orion da Força Aérea Brasileira, curta final para toque remitida, visual? Afirmo, visual. Após mesmo, a Lima tem pista no zero, o gol no 399. Após o Orion, livre alinhar e manter na 10, 1399. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, controle. Ok, eu entendi até duas pessoas a bordo. E o senhor transmitiu mais alguma coisa que eu não entendi. Podia confirmar? Ciente, chame no Fala da Mar. Aguarde com a pergunta, sim. Por gentileza, só continuar, Dael 80 milhas após Madais. Negativa, subida Dael, Leda, Bridge. Positivo, Dael, Leda, Bridge. Alves, boa tarde, eu vou no 925. No 925, muito boa tarde, aguarde com a Brasília. Aguarde, Alves. Alves, no 075, se aproximando da Juliette. No 075, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, no 075. 4, mantenha a ponto de espera, a pista no 0. Livre LF. E livre, reportaremos. Hotel Delta Charlie, prossiga. Gente, só um minutinho, cópia. E 5266 tem condições de reduzir até 210? Afirmativo, senhor. Está reduzindo então para 210-5266. Positivo. Com 210 mais, está autorizado a voar Duna. Vai seguir a aeronave da Gol, que está à sua frente 10 milhas, passando 4.400. Ok. Está autorizado então direto Duna 5266. Através de Paris, que é cancelado, Vitorino de Juliette. Ciente, Vitorino de Juliette. Controle, tomador, boa tarde, com 399. Com 399, controle, meu cordial, contato radar, faça 2000, gire à direita, Leda, câmbio. Direita, direto, Leda, com 399, seguindo 360. Decolagem com a torre 1826, Hotel Delta Charlie. Decolagem com a torre, boa noite, boa noite. Meia, meia. Siga. Havia possibilidade de fazer com referências visuais a pro do mercado? Mercado modelo? Após decolagem, curva à direita no corredor Axé, 0125 é o código, 198 é o controle. 055. Afirmo pro 055, senhor. 5266. Positivo. Vamos descer para 1.500 pés na Pro 55. Muito bom, senhor. Pro 055 descendo para 1.500 pés. 5.266. Também está com decolagem com a torre 18.6, Mike Delta. Controle. CNR 6314 ali, mantém pista no zero. Mantendo o zero. Com 755 pronto para cópia. Os 01 arremete aos 42, mantenha a proa aguardando para ingressar na perna do vento. Mantendo proa para ingressar do vento, Olimpo 01. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18.6. Indy Alpha, ponto de espera.